tem que ser humilde pra poder vencer. Sou Lindomar, exemplo vivo de MG. Sem querer ser o que não sou, cheguei onde estou. Feliz está quem na minha vitória apostou e acreditou, contrariando a contradição. O sol raiou, alumiando a escuridão. Na multidão fui mais um, hoje sou um a mais. Por causa disso muitos querem subir o meu cais. Fico na minha, pois sempre botei fé no meu taco. Fico na minha, pro meu brilho não ficar opaco. Já me senti um caco, jogado no asfalto. Mas não me deu vontade de jogar tudo pro alto. E nunca vai me dar, pois eu tenho uma missão. E custe o que custar, vou fazer minha lição. A voz do coração sempre tem que ser ouvida. Daí a sorte divina vem de contrapartida. Foi o que houve comigo, o meu amigo Jesus. Me protegeu do inimigo e me deu abrigo com luz. Hoje minha caminhada está toda iluminada, iluminando a quebrada. Vila Esperança Uberaba, representando a raba por todo o nosso Brasil. Com a minha marca registrada, ei tio, é desse jeito moço que eu chego na área. Sou Lindomar, levada lucidar e precária. Eu me arranjo em qualquer canto sem nenhum orgulho. Eu bebo no seu copo, respiro seu bagulho. Não durmo no barulho, disso lhe asseguro. Pois sob o céu, cada um constrói o seu futuro. Muro atrás de muro, dividem a cultura. E falta fé, falta respeito e gente madura. A caminhada é dura, pra quem está descalço. A vista fica escura, se o brilho fica falso. Eu nunca me realço, só com versos e prosas. No meu jardim há mais espinhos do que rosas. Palavras mentirosas se tornam verdadeiras. Palavras sérias hoje, ontem foram brincadeiras. Não declamo besteira, recito poesia. O verdadeiro poeta não rima hipocrisia. Se a mente tá vazia, busco sabedoria. Pois todo sábio foi um aprendiz um dia. Acredito na Bíblia, mas não ignoro a ciência. Tiro o boné pra quem estuda com eficiência. Detesto indolência, desde adolescente. Indolente não é sinônimo de eficiente. É bom ficar ciente de tudo que acontece. Sei quem me joga praga e quem me faz uma prece. Mas todo mal perece em sua trajetória. E o bem prevalece para fazer história. Não dá pressa de chegar a nenhum lugar se não se tem convicção pra acreditar. Que quem espera vê além. Pra que tanto medo de perder? A gente só perde o que não tem. O que é eterno vem de Deus. E o que vem de Deus ninguém detém. Ninguém detém, ninguém detém, ninguém detém. Já tive medo de perder tudo que conquistei. Já tive pressa de chegar aonde eu cheguei. Mas superei meu medo e aprendi com a vida. Talento é Deus que dá, e o que ele dá ninguém tira. Não adianta chorar, não adianta sofrer. O que será, será, o que vai ser. Pois nada é por acaso, todos têm um destino. Ele nasceu pra aplaudir, e você pra ser aplaudido. Basta você descobrir qual é seu dom de verdade. A sua missão, seu dever, a sua utilidade. Mas vá com tranquilidade, tudo tem o seu tempo. É bem-aventurado aquele que dá tempo ao tempo também. Aquele que acredita e bota fé em si mesmo. Que como humano erra, mas não persiste no erro. E sim aprende com ele um jeito de se acertar. Demonstrando que perdeu somente para ganhar. Jesus deve morar dentro do seu coração. Quem sabe assim o problema se torne uma solução. Quem sabe assim o que você pensa que é impossível de acontecer, acontece e te leve a outro nível. Eu tô passando por isso eu digo isso. Eu amo isso, hip hop pra mim é compromisso. Isso, em nome de Deus, amém. 3L vem, e o que vem de Deus ninguém detém, eu sei. Não dá pressa de chegar a nenhum lugar se não se tem convicção pra acreditar. Que quem espera vê além. Pra que tanto medo de perder? A gente só perde o que não tem.